Vai me ver chorar, nunca mais. Já tem alguém no seu lugar que me faz ser tão feliz. A vida que eu sempre quis, agora eu pude encontrar. Fiquei sabendo que você anda mal, mas pra quem faz o que me fez é normal. Eu acho pouco você receber o troco, ajoelhou. Foi bom pra aprender. Que coisa boa. Hoje eu tô sorrindo à toa e você chorando. Quem mandou largar de mim? Não foi tão fácil assim. Você não foi feliz. Quebrou seu nariz e hoje chora. Chora, chora. Quem mandou largar de mim? João Bosco e Vinícius. Mandei essa mulher largar de mim, compadre. Chão e tradição. Vamos nós, então, abandonar e largar essa mulher. Só se for agora, compadre. Você não vai me ver chorar nunca mais. Já tem alguém no seu lugar que me faz ser tão feliz. A vida que eu sempre quis, agora pude encontrar. Fiquei sabendo que você anda mal, mas pra quem faz o que me fez é normal. Eu acho pouco você receber o troco, ajoelhou, tem que rezar. Quem mandou largar de mim? Se tá sofrendo assim, bem feito pra você. Foi bom pra aprender. Que coisa boa. Hoje eu tô sorrindo à toa e você chorando. Quem mandou largar de mim? Não foi tão fácil assim. Você não foi feliz. Quebrou seu nariz. Hoje chora, chora, chora. Quem mandou largar de mim? Quem mandou largar de mim? Se tá sofrendo assim, bem feito pra você. Foi bom pra aprender. E coisa boa. Se hoje eu tô sorrindo à toa e você chorando. Quem mandou largar de mim? Não foi tão fácil assim. Você não foi feliz. Quebrou seu nariz. Salve de palmas aos nossos amigos João Bosco e Vinícius. Valeu, gente, obrigado. Fique com Deus, vocês. Que Jesus abençoe todos vocês, tá bom?